O dia 1º de dezembro na história. 1918, o parlamento dinamarquês aprovou o decreto que tornou a Islândia um estado independente. 1955, no Alabama, Rose Parks foi presa por se negar a dar seu lugar no ônibus a um branco, como mandava a lei. Parks é considerada a mãe do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. 1959, em Washington, 12 países assinaram o Tratado Antártico sobre a exploração e uso do território antártico pelo prazo de 30 anos. 1976, estreou no país inteiro o filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, com Sônia Braga e José Wilker. O longa de Bruno Barreto conseguiu a maior bilheteria de toda a história do cinema nacional. 1989, Mikhail Gorbachev tornou-se o primeiro líder soviético a visitar o Vaticano. 1990, os operários dos dois lados do túnel que passa sob o Canal da Mancha, que liga a França à Inglaterra, se encontraram, marcando a retirada da última pedra que separava os países. Esses são os fatos que fizeram o dia 1º de dezembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.